Aki kwanu tegero peru adie, mutenda tajeti kino temu. Aki kwanu tegero peru adie, mutenda tajeti kino temu. Hi, ya kuta di petu ben, alma festa di ao. Já kuta di petu ben, alma festa di ao. Oi, tenega tchugu, ki oxalá, ki emanjá, o cabadio tá seca sadu. Ora viva naná, naná morocu. O cabadio tá seca sadu. Ora viva naná, naná morocu. Iô! Jango, no terreiro de preto velho, iaia, vamos sarapá, aqui meu pai. Jango, aqui quando o terreiro pelo adié, dizem que não tem mulher. Aqui quando o terreiro pelo adié, pra liberar essa gente que não tem mulher. E já com tá de preto velho, alma festa de aô. Já com tá de preto velho, alma. Vai ter negado um, e hoje lá, e é manjá, o cambadio só tem cansado, ora viva naná, anamboro. O cambadio só tem cansado, ora viva naná, anamboro. Hi! Iô! Iô! Iô! Iô! No terreiro de preto velho, iaia. Jango, no terreiro de preto velho, iaia, vamos sarapá, aqui meu pai.